Ele dá algumas dicas de ferramentas também, né, para pesquisar. Ele depois compartilha a apresentação que ele fez. Compartilha, manda por e-mail, a apresentação, se coloca à disposição pessoalmente, porque ele tem um escritório, né? E ele tem uma experiência grande junto a grandes empresas, né? Então, acho que ele é bem pragmático, vai no foco, A proposta dessa oficina foi que ela fosse dividida em 2 dias, né? Porque os grupos eles tinham uma tarefa que seria apresentada no segundo dia, né? Foi falado sobre a participação da rede de artesanato de São Paulo, né? O grupo de artesanato da incubadora. Então, foi colocado que a Ellen, a Márcia e a Gisela se juntariam para a construção de uma proposta para aproximação com o setor de artesanato. Existe a necessidade de uma criação, da criação de uma comissão que analise alguns critérios indicados, né? Então, as meninas elas ficaram de se reunir e depois elas vão indicar uma data para apresentar para a rede uma proposta de participação desses grupos. Para quem não sabe do que a gente está falando, a gente tem a incubadora pública, né, de economia solidária e direitos humanos, que funciona lá no Cambuci, na rua Otto de Alencar, número 270. A incubadora, ela tem os grupos de artesanato, alimentação, costura e cultura. Dentro da incubadora, é um espaço aberto. Então, a gente tem vários grupos da rede que também estão dentro da incubadora, né? E tem pessoas do grupo de artesanato da incubadora que tem interesse em participar das atividades da rede. Mas como a incubadora é um espaço muito maior, né, que tem vários empreendimentos, a maior parte dos empreendimentos são individuais, a rede ela ficou de avaliar como poderia ser essa participação desses grupos, né, para que a gente não perdesse a nossa característica, né, de rede experimental, né, nossa maior participação de empreendimentos é formado por grupos, né? Grupos em situação de vulnerabilidade, né? Grupos que acontecem dentro de serviços da saúde, seja CAPS, CEPs, UBSs, né? Então, pensar de que forma que a gente pode abrir para que outros grupos façam parte, sem que a gente se fragilize enquanto rede, né? Enquanto um grupo que faz parte da luta antimanicomial, que tem algumas dificuldades que são diferentes de outros grupos, de outras redes. Então, essa é a questão. Foi falado sobre a reunião com a Secretaria do Verde e Meio Ambiente, onde a gente tirou as datas que a gente passou. E foi isso. Vai ter uma reunião dia 24. Dia 24 do 2 no Cambuci. Você Próximo. sabe o horário? Às 13h30. Às 13h30. Lá no Dia Cambuci. 24 desse mês, não é não? 24, 24 desse mês, perdão, perdão. 24 de janeiro. 24 desse mês, perdão. Às Quem quiser 13h. participar, então, está Às convidado. 13h30. Às 13h30.